Titan 3520, decolador 20, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, bom dia senhor, Titan 3520. Salvador é o Titan 3520, decolado na Puca, Aracaju, passa 1.800 pés em subida. 3520, bom dia, contato radar na decolagem, suba nível de voo 190, desce o Puca, já marca Jô. Dora. Voo 896, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste no 03, bom voo. 13 padrão, Índia, 895 até a volta, 896. Até a volta, voo 896, bom dia. Boa noite, 96, pode esperar pronto, Tony. Boa noite, 96, Lima, tem cabeceira 1-0. Lima, tem noite, 96. Oito no meio, livre de restrições à frente. Utilizada a final LSC e pista 10 na porta estabilizada. Ajuste permanece padrão 23. Está autorizado, temos estabilizado no oito no meio. Boa noite, 96, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 090 graus com 1-0 nós. Iniciando decolagem, gol 1896 da capital 1-0. Cruza 150. Pare, chama Recife agora 12685. 653520. 1896, decola 225, controle 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, mano. Salvador, voo 1896, Israel, passa 1500, você. Ok, boa noite, 1896, contato radar, voa direto à posição Leda. Oi, 1896. Contato radar, direto Puca, vigilância. Puca, 1896. Gente, igual noite no meia, completa sinal ILS, torre 118-95, bom dia. de Salvador, bom dia, voo 8, Bruno Meia, agora uma milha, Serra Victor 372, bate travado. 8 no meia, livre pouso, uma centena com 10 nós, milha 13. Livre pouso, voo 1, 8 no meia. Chama agora o centro de Recife, frequência 126-85. Confirmando 2085? Afirmo, 2085. Boa noite. Boa, boa noite. No meio, Sulos 34, direita, taxi Alfa. Alfa Juliette, portão 2, 18 no meio. Alfa Juliette, portão 2, Mike Fox Serra, boa noite. Mantenha 090, voa direto NTB Índia Serra, reposte para a descida. Ok, desse mantenha 2000, altimetro 1-0-3, confirme se pretende pousar na pista 17, Mike Fox Serra. No 0 para treinamento, ciente então o voo Iduna na BS 2000. Altimetro no 0 no 3, Mike Fox. Iduna Salvador, o Bandido, na 3399. Bom dia, na escuta, prossiga. Autorização, Guarulhos. Seu copiar. Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decolado 1-0 com curva direita no perfil da El, Leda, após voa bridge, intercepta pelo Zulu 1-6, Bravo até o Zulu, trive após conformamento do plano. Acena no transponder 55 no 3, controle Salvador Pari 1-20-8. Da El Leda, decolando 1-0, curva direita, bridge para o Zulu 1-6, Del Norte, DCT-13. 5-5-3 é o transponder 1-20-8, o controle autorizado 360-3399. Tá com ótimo, pronto, puxa, vai aquecendo 3399. Chama. Salvador, motivo 8-7. Firme. É autorização dessa frequência ou 2-9? 9. Confere guarda-copy, o gol 1-8 na 7. Salvador, tá 3399 na ponte 8, puxa, tá na tela. Fazendo essa grupo de sala pra tentar, tá 3399. Quatro sites. Foque Serra, 12 milhas para Duna, autorizado final LR. Foque Serra. Salvador, San 3399 para o táxi, é o Fernando Galhão. 3 horas e 30, eu sou no 1094 agora. Gente, 3 horas da ponte de espera, via parte em de alta, no ponte de espera torre 1, no 1895, ajuste na 0, na 2, vovô. É, Matheus, bate. Até o ponte de espera da 1 no 0, lá 7295. Bate. Mais Fox Trotter. Gente, Mike Fox, complete a aproximação LF, torre 118-95. Boa noite, bom trabalho. Igualmente, obrigado, bom pouso. Torre, boa noite, Mike Fox Trotter. Fox Trotter, vai cancelar para 17? Não, prosseguirá para 10 mesmo, senhor. Depois vai para só uma jogada mais, né? Ok, continua a aproximação, aguarda a autorização, mini 12. Aguarda. Serra, livre pouso, uma centena, coisa nós, puxamos a check 3. Abaixado e checado. Salvador, bom dia, da 3399, no ponto espera da 90, você avisou com a aeronave na final. Gente, após o tráfego na final, alinhar e manter. Após o tráfego ali, manter. 3399. Siga na escuta. Decolando 7-0. Chegou a da Copa, número 2. Serra 04, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Nossa, Serra. 99, decolagem autorizada, uma centena, 89. É iniciando, 3399, anda Serra, é pista. Paulo, boa noite, mais Nossa Serra. Reportagem para Juliette. zero, né? Vitor Quebec. Controle 198. 128, boa viagem, 3399. 1208, está 3309, bom trabalho, bom dia. Certo, autorizada, pode para ingresso no pátio principal, o Oxené, Fox, Vitor Mac, Quebec. Positivo, Vitor Quebec, obrigado. Mike Fox, tem ingresso de LED, contorno pátio, Lima, Mike, até Quebec, né? Quebec me chama para o cruzamento da pista. Tá pronto para copiar no 7, no 18 no 7? Confirme. Tá pronto para cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, perfil da Dael, Leda após voa Brigue, intercepta Peso 1 no meia, Brava até Zulu, após voa Trive e após conformar todo o plano. Acena no transponder 5522, controle Salvador em 1-2-0 do Sol. Cuidado Guarulhos, 360, decola da 10, direita, da El, Leda, depois do Jeffer, via BHC, 3522, transponder, 1206, meia, firme a posse. 1208 ao controle. 1208 após o 187. Deixa a porta do táxi, está autorizado para estiver questionamento, é a porta do táxi, o gol 18 no 7, o procedimento está correto. Você é autorizado o cruzamento até o pátio 5, você está na frequência livre. Boa noite. Juliette, tem a cópia? Autorizado Recife, nível 330. Prossegue via para o Whisky 58, decola da 1-7 com curva à esquerda. Perfil da PUCA, transição Caju. Acionando o transponder 5510, controle Salvador, PR 120, decimal 8. Táxi ecológico à torre 1 no 8 decimal 95. Direto certo. Vitória, chame táxi. Bom dia. Alfa Vitor Quebec, é, em processo de reboque, pode adentrar o pátio 1 direto ao Figueirosa? Afirmativo, informe no término, o Alfa Vitor Quebec. Grato. Táxi, chame para ingresso. Tanto que 399, chame agora centro Recife em 125 decimal 1. 1251, tá 3399, bom dia, senhor. Bom dia. Direita, 395, passageiro, voo no 817. XZ e Juliette Serra. Alinhar e decolar, uma centena com 7 nós. Vai aguardar alguns minutos para a decolagem. No 7 aos 15, 128, boa viagem. 308, obrigado. controle, muito boa noite, 187. Boa noite, 187, contato radar, vigilância, curva direita, direto Leda, 187. Direita, direto, Leda, 3, Juliette Sierra, decolagem autorizado, uma centena com 10 nós, pessoal.